menino cresceu, o profeta de Deus, filho de Zacarias. E no Jordão uma voz ecoou, era o mesmo profeta que assim dizia: eu sou o que sou, estou aqui, eu vim preparar o caminho. Eu sou o que sou, estou aqui. Esse aí quem será? Eu sou a voz do deserto e vim mais primeiro ao caminho.